Aguarde um momento. O que me chamado, por favor? Um minuto no máximo. Chame torre 1 no 8, deixa uma meia dúzia. Próximo, 2 no 7, deixa o pique. Ele separa 4 mil vezes, ajuste no 0 no 5, pegada bom. 4 mil vezes, no 0 no 5, pegada bom. Qual é a 31179, após a passagem do Boeing 737 da Gol, a sua cauda estará autorizada para o estiver acionamento. Reporte pronto para o táxi. Seja após a passagem do RAM da Gol, até agora autorizado para chamar o táxi na 31179. Externa Vistano, Oceania 6200. Oceania 6200, cheque trem de pouso. Autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 09 nós. Vento pouso no 0, Oceania 6200. O Chané 6200, no solo azul, no 3, vire pista pela direita, chame solo frequência 1219. 219, né? Solo Chané 6200, livrou. Bom dia, autorizado táxi até antes da Juliette. Autorizado até antes da Juliette, Chané 6200. Chené 8101, clear the left approach, report established. Okay, 64, Salvador, Guarda 923, bom dia. Bom dia. Autorização Guarulhos, por gentileza, siga 3800. Plano 3304, tráfego avistado. Cheque trem de pouso, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 10 nós. 30 pouso, trem checado, 3304. Autorizado ingresso, posição 04. Para 04. Autorizado o táxi, contorne o Pátio Ona, prossiga via Índia até o ponto de espera. Chegando lá, chame a torre em 18, decimal 6, o TAM 317. Autorizado o táxi, via Índia, ponto de espera, mais uma torre, 36, TAM 319, via volta. Até. Volto só à tarde ou à noite? Mas chega tarde, 3 horas. Ah, tá legal. Eu vou estar em casa. Obrigado, bom dia, então, bom dia. Legal. 304, no solo azul 7, visto pela direita. Chame solo frequência 1219. Direita 219, na 3304. Após a passagem do Airbus 320 da TAM, está autorizado. Chame pronto para o táxi. Bom dia, 3304 da TAM. 3304, bom dia. Autorizado táxi, portão 05. Livre táxi até o portão 05 da 3304. Prossiga. Você poderia só nos adiantar qual a saída prevista pra gente? Triplo. Gol 1923. Nossa rota prevista é o Pêndulo 21. Bom dia, Salvador. Bom dia, também. 179, com espera da 10 pronto. Arbora da Fazagás, já. Torre, 3179. Andrés 179, Autorizado, Arinha ID colar pista no 0, vento 090 graus, 089. Autorizado, Arinha ID colar no 0, vento 089. Seguir pro 05, 3304. Autorizado, vou seguir pro 0. Observe o azul no post. Observado, obrigado. Tower frequency 118 is pulsing. Entendi, confirme. O azul 4039, só para questionar aí a saída que está prevista para a gente. Saída Puca, transição Caju, Alfa Romeo de Porto. Não, não deve ser não, a nossa é Campinas. Então não deve ser essa não. Qual o número do seu voo? Azul 4208? 4039. Ah, tá. Azul 4039. Qual era o via? Rapenzulu 16. Station final approach. Tower 118 small 6. 118, Tower. Tael, Leda, Bridge, obrigado. E controle frequência 119.35. Controle 1935, 131.79, até mais. Valor Tower, Andy 624, good morning. Andy 624, continue your approach, check land gear, cleared land. Runway 10, 100 degrees, 10 knots. I confirm gear down and locked and established on final ILS, final approach. And 624 cleared land. Runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. And 624. Autorizado, Leda. Está presente Leda, acionando no 5547, está cruzando agora 3810, está na 3179. Salvador, agita 308, para o táxi, no Germano da Boda, cruz, 6,59, alterna a bandeira. Autorizado táxi, ponto de espera, pista na zero. Repita os dados, por favor. Turno Germano da Boda, cruz, 6,59, alterna a bandeira. Autorizado táxi, ponto de espera, via Índia, transferência, bom dia. Transferência via Índia, ponto de espera, torre, obrigado, ponto de espera, ponto de espera. Controle, por gentileza, possibilidade 5217/Duna. E o repórter estabilizado. Obrigado, por hoje, Duna, repórter estabilizado 5217. Vai com o Delta, reporte do Azul. 624 on the ground at 23, leave runway via taxiway. Golf, contact ground frequency 121.9. You repeat for Andy 624? And 624 on the ground at 23, leave runway by your right, contact ground 121.9. The runway on my right and contact 121.9. Azul 408, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 090 graus, 099. Salvador, Rizande 624. Text approved, straight ahead, come for Juliet. Straight ahead for taxiway Juliet, Andy 624. Voo local 1.000 pés, corredor Axé, decola da 1-7, curva direita, controle 1.935, torre 1.86, transponda 0153. Paula, desculpa. Morro de São Paulo, 1.000 pés, ré Axé. Correto, POB. Chame a torre para o táxi, estacionamento táxi decolar. Decolada 26, chame controle, frequência 119.35. Controle 1935, azul 4208, bom dia. Salvador, exame 624, calling before Julian. Yes. Autorizado acionar, reporte para o táxi. Suba 350, você dá pulso. 350, e fala que vai ter que manter a proa de decolagem por mais umas 20 milhas aí devido a formações na saída. Azul 4208, subida ao 350. Cliente 4208, 5252, 17, 21, no edição 612. 12. Lógica, autorizado táxi, reporte para ingresso no 7. Estabilizado 35217. Nível 5217, continue essa aproximação. Cheque trem de pouso, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 09 nós. 5217. Confirme para Salvador. Torre 1 no 8.62, Mike Eco Delta. Centro Cúbito, após direto, conforme rota, decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda e Bridge. Confirmando, da El, Leda e Eudes. Controle 1.9.35, torre 8.6, transponda 5.005. Eco Delta, após a passagem do tráfego na sinal, autorizado a ingressar na retaguarda da sinal e reporte no sinal da 17. Chamo pronto para acionamento. Bom dia, autorizado Conquista, nível 260. Eletra e Vitor Charlie Oscar. Decola da 10, curva direita. Aguarda a saída. Arbor, Eletra, após direto Conquista. Controle 1.9.35, torre 1.8.6, transponda 5.577, passarela 2.227. Correto, chama para o estacionamento. Livre 5217, visto pela direita, chame solo frequência 1219. Livre táxi, remota no 3 do Pátio 1. Chega. Bravo Oscar, não tem o seu plano de voo. Qual horário de EBT? Aqui é a Codelta, continua a aproximação, aguarde pista livre. É, se perguntar, questionar o motivo de não ter saído aqui ainda. Romeu Oscar, autorizado a LR decolar pista 17, vento 090 graus, 099. Gol 1435. Chame mais próximo do horário da LBT, ainda não tem o seu plano de voo. Gol 1445. Mike Eco Delta, autorizado pouso pista 7, vento 090 graus, 099. Mike Eco Delta, passar travado. O 050 na chegada Mário. 208, passa o... A 208, chame em Recife. Frequência 12545, alterne 12685. Recife 12545, até 2685, passa o 4208. Chame controle de frequência 119.35. 3935. Contrário, Papa Tango, pelo Romeo Asta. Começa em Aracaju e depois entra no Salvador. E o nível? Nilo Romeo Asta, flui o vento, corredor axé, reposta Varal da Barra. Varal da Barra. Sistema cria seu plano de voo. Estou aqui agora no sistema, qual a regra de voo para Ilhéus? Então, planeante. SAT 3, posição 02, autorizado, chamo pronto para táxi. Aguarde cópia, voo no 435. Plano Yankee, confirme o nível de instrumentos até o ponto de mudança e confirme o ponto de mudança para o nível de voo visual. Nosso plano repetiu, senhor. Coral, Golfo B, assento certo para o Deus, ok? E é o visual, coisa visual, ok? No 435, plano repetitivo, voo de vista 3 anos. Positivo e problemático há 3 anos. Repito, problemático há 3 anos, isso já foi solicitado várias vezes para os senhores reportarem para a companhia, para quem faz este plano, ou se eu não me engano há um erro, agora que eu lembrei também, os senhores realmente têm o plano Yankee, porém há um erro no sistema que aparece para a gente todo dia, não aparece antes para a gente, é por isso que há essas indagações da gente aqui. Desculpa, mas realmente foi isso que eu reportei duas vezes, toda vez que eu estou fazendo esse questionamento. Mas a gente também está com um pouco de informação sobre isso, já foi reportado duas vezes também, pelo meu professor. E eu acho que eu sei que vocês estão tomando tudo mais ou menos, quer dizer, para ver se realmente conserta isso, viu? Positivo. A gente toma, a gente reporta aqui nos livros, é reportado. Mas nada é feito, positivo. Então aí fica, quem é mais exigente, como eu, fica perguntando e fazendo esses questionamentos. Outros colegas não, simplesmente alteram aqui, já para um nível, perguntam o nível, instrumentos e tal, e agem de outra maneira. Considera aí no bloqueio, viu? E entra até o bloqueio, então. Ciente, e qual é o nível? 220, 160? Aqui tem 240, mas pode considerar 200, mais conveniente. 200, sem problemas, aguarde cópia. Desculpa, viu? Não, eu que peço desculpas aí pelas confirmações aí, indagações. Mas é que eu sou assim mesmo. Eu já pedi várias vezes. Acho que eu vou mandar uma carta então para o setor ali do CPRV, né, Central de Plano de Voo Repetitivo. Acho que assim, dessa maneira, talvez eles consigam modificar. Ou parece que o nosso sistema aqui também não aceita essa... Ele não reconhece um plano Yankee. Aguarde qual a pergunta para o próximo. Paulo, passarei 2227, acionado, 430, 32, alternando Salvador para o táxi. Autorizado o táxi, 4 horas e 30 minutos, alternando Salvador. POB? POB 32. Livre táxi, ponto de espera, pistão 0.